Se não puderes ser uma montanha, ser um vale bem humilde, sendo apenas o que és. Se não puderes ser o oceano, ser um lago pequenino que refresque o duro trânsito de peregrinos pés. Se não puderes ser uma estrela, ser um simples pirilampo numa noite singular, vivendo uma vida bem sincera, há de ser qual primavera, Deus há de te abençoar. Se não puderes ser um alto templo, ser um marco pequenino apontando para o céu. Se não puderes ser uma floresta, ser uma paisagem em festa que retrate a grandeza desse Deus que é tão fiel. Se não puderes ser uma estrela, ser um simples pirilampo numa noite singular, vivendo uma vida bem sincera, hás de ser qual primavera, Deus a ti te abençoar.